Cometa 75, vento 220 graus, 08 nós, livre pouso, pista 28. 75. Cruzado visual com cabo, sobre 296. 3896, complete aproximação, torre 1895. 305, bom dia. Pode alinhar ou mantém a posição? Mantenha o voo na 397. Ah, ainda tem tráfego na aproximação. Torre, bom dia, até 3896, sinal 28, embaixo da base. Então 3896, mantém a aproximação, aguarde pista livre. Aguarda. Agilize liberação para o pátio militar, a estacionar frequência livre, um bom dia. Nota 3, taxia Juliette Alfa, ponte parada Golf, torre 1895, negal 1098. Gente, Juliette Alfa, 1895, ponte parada Golf, 1903. Livre pouso pista 28, vento 210 graus, 10 nós. Livre pouso na 28, 3896. Uma 397, visual com tráfego na final da 28. Afirmo, senhora. Após a passagem do tráfego, a linha mantém 28, Uno 397. Vai aguardar o pouso do tráfego após a linha mantém 397. Aciona 5, corrigindo, aciona 0264, o Zulu, papai. Cometa 67 para interceptar o localizador, curve à esquerda, proa 240. Ele curva à esquerda, proa 240. Curva à direita, direita 240. Direita 240, para 37. Táxi 2895, Zulu Pai. O Juliette Bravo Delta autorizado, táxi 43. O Juliette Bravo Delta autorizado, Aracaju 090, decola pista 28, curva à direita, saída Arum, após direto, controle 120.8. Confirmando e acionado 0271. Passa o Xené 1140. Xené 1140. Está autorizado o táxi via Juliette Alfa, ponte parada 282895, que negar 1098. Liberdade Juliette Alfa, ponte espera 295, nosso POB 108, 3 horas e 50, alternando na calma. Sim. 3198, bom dia, desce ao 050, chegada Cari, ajuste em Salvador no 08. 050, Cari, 3198. Agora 260, intercepta o localizador. Confirma para o controle? É o Gono 260, interceptando o localizador. O Gono 260, complete aproximação, torre em 1895. 1895, quarta torre, Gono 260. 96, taxi em frente, quilo, bate 3, reporta para ingresso, bate 1. Quilo. Poderia confirmar para o bate 3? Táxi a via, bate 3, reporta para ingresso, bate 1, no 3896. Positivo, quilo para o pátio 3, reportará para ingresso na pátio 1, tá? 3, 8, 9. 0, a proa da posição alta e reporte para o ideal de descida. Quilo para o favorito, vai manter a proa da rotatória e chamar a torre em 1895. 3, 8, 9, 5. aproximação, guarde pista livre. Aguarda pista livre, Zona 2, minha zona. Oi, Salvador, bom dia. Aquilo para fazer da 7 da rotatória, avistando a Vitor 12, Zona 7. A 7 milhas da rotatória, 202.000, manda vizinhança. Gente, aquilo para fazer, tô mantendo 1.500, comprou da rotatória, reporte na rotatória. Mantenha na rotatória. Cacará 18, a pista em uso é a pista 28. E o procedimento é a ILS Zulu para a pista 28. Volo 260, livre pouso pista 28. Vento 2, 30 graus, 10 nós. Livre pouso pista 28, Golo 260. Volo 397, decola os 39, controle 120, decimal 8, bom dia. 108, 397, bom dia. Quero para a pista, passa a pista da rotatória para a possibilidade de uma série. Gente, aquilo papaviator inicialmente vai manter espera sobre a rotatória, no 1.500 pés, com curvas pela esquerda, aguardando instruções. Tem três tráfegos agora, na sequência, para a pista 28. Afirmativo. Não dá, já estou aqui a 3 milhas da cabeceira, não tem condição de sequenciar, estou com o número 2 aí, na 97. Bom, o senhor está aproximando do visual, né? Ok. Confirma a saída para o trip 5595, trip tem a saída coral, não decola da 28. Afirmativa, saída coral da 28 com curva à direita. São alto. Intercept na posição alta e quando no ideal de descida para 4 mil pés, o ajuste em Salvador no 018. Coral inicialmente não. Porque tinha sido informado que teríamos um NOTAM específico aí para a saída da 28 da EL aqui. Então pode considerar agora na Coral, né? Afirmativo. Você vai prosseguir na Coral. Foi solicitação do controle mesmo. Então acredito que após a colagem deve dar maiores instruções, outras instruções. Mas inicialmente Coral e não tem restrição da EL. Positivo. Decola com curva esquerda sem restrição, afastando na 223, saída Coral. Salvador, Cometa 67. Cometa 67, mantém aproximação, aguarde pista 28 livre. Cometa 67, mantém aproximação, aguarde a pista 28 livre. Reporte final para o voo. Controle o voo na 397, onde está efetuando curva esquerda devido a formações. Por quantas milhas, Golno 397? 20 milhas, não, Golno 397. Copiado, Golno 397, reporte ao final. Confirme a restrição de nível 100. Livre da restrição, Golno 397. Bem, está livre da restrição, então sobe para o 360, Golno 397. 360 pela esquerda, é aguarde instruções do papadito. Solo 420, Solo 1-2-1, decimal 9, bom dia. 2-1-9, Solo 2-1-0. Solo 2-1-0. Taxi Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, no 08. Mantenha a aproximação, aguardando a pista livre, Cometa 67. 35595, livre de decolagem, vento 220 graus, 10 nós. Autorizada a decolagem da 28, 5595 da 3. Torre, 983, ponto de espera 288. 1983, mantenha o ponto de espera. Mantém. Gente, Golo 397. Guardião 07. Um abraço para reportar, Guardião 07, até a decolagem. 7, livre pouso, pistão no zero, vento 250 graus, 12 mais. Meta 67, livre pouso, confirme a pista? Confirmando 28, livre pouso na 28, vento 210 graus, 10 mais. Livre pouso, pista 28, com meta 67. Quilo Papa Vitor, ao completar o 360, chame final da 17, quilo Papa Vitor. Beto. Trip 5595, decolou os 44, controle 120, décima 8, bom dia. 1208, bom dia, só para informar, pássaros no eixo de decolagem. Sim. Trip 5595, bom dia. Bom dia, 5595, subamos 40, saída coral. Saída coral, subindo para o 140, 5595 da trip. Ativo, que o Papa Vitor, mantém a aproximação e aguarde o estalício. Ativo, só aumentando um pouco a velocidade. O Zulu Papa Eco, livre decolagem, vento 220 graus, 10 nós. Volo 397, chame o centro Recife, a frequência 1260, alternativa 12, corrigindo. 1251 e alterne 13325. Alta. Recife 1251, secundário 3325. Bono 397. A 3198 vai prosseguir para 2000 pés, 1018 é o ajuste, é posto brisado no LS. 2000 pés, 1018 está estabilizado para 3198. O TRIP 5595, confirme se a torre pagou alguma restrição na decolagem? Nenhuma, negativa. Copiado. Controle, solicita alguma restrição? Não, porque a instrução que a gente deu para a torre, orientou, foi que as aeronaves na decolagem mantivessem 3 mil pés, o eixo da decolagem até atingir 3 mil pés, só curvou antes dos 3 mil pés, por isso que eu estou indagando se houve alguma instrução por parte da torre. Positivo, o senhor está ciente, o TRIP inclusive questionou a torre antes da decolagem justamente isso, ela falou que não teria. Copiado, prossiga 140 Coral e reporta a China 140. 140 na Coral, reporta 140. 7. Zulu Papa Eco, ciente do tráfego, já curvou à esquerda, está cruzando 1000 pés. Correção, vai manter 1000 pés, conforme é autorizado. Afirmativo. Zulu Guardião 07, pensando na pouso no breve. Copiado, inicialmente mantém escuta o controle, aguardando transferência. 7. Quem mantém 28? Quem mantém 28, 983. Guardião 07, torre em 1895. 1895. Grato, ouvido. Torre Salvador, Guardião 07. Guardião 07, prossiga. Já na vertical aqui de Itapuã, intenciona pouso no André. Afirmativo, agilizando o Guardião 07, direto para o pátio do Graer, vento 230 graus, 109, reporte no solo. Ok, agilizando, direto do Graer, reportará no solo, Guardião 07. Afirmativo, que o Papa Vitor, solo aos 47, ao livrar, frequência livre. Corrigindo à esquerda, proa 215, 215. Nessa proa intercepta o curso localizador. Desça para 2000 pés e reboche estabilizado. Oi, aquilo Papa Vitor, só informando aí, o Alfa Tango Tango vai cruzar e já vai liberar a pista que você conseguiu estar aqui. Torre, Zulu Papa Eco passou a posição buraquinho. Zulu Papa Eco, controle Salvador, 120, décima 8, bom dia. Bom dia, 208. Cometa 67, confirme se já liberou a pista no zero. Zulu Papa Eco, mantenha o número de pés no corredor forte, reporte 20 milhas. Reportar 20 milhas, Zulu Papa Eco. Juliette, Tango Zulu, prossiga, cruzamento da 17, táxi Quebec Mike, a retaguarda do Alfa Tango Tango, e chame para cruzamento do Pachão. Pode 107 aos 48, ao estacionamento especial livre, bom dia. Bom, 983, livre decolagem, vento 210 graus, 10 nós. Livre decolagem, gol 983, 28. Vou manter 1.500 pés quando autorizado, linha do litoral. Olha, 1.500 pés autorizados, Zulu Papa Eco. Só preciso do estimado de pouso em Recife e o terminal para vertical de Aracaju. Aguarde só um instante para fazer o estimado. Autorizado 1.500 pés, Zulu Papa Eco. Carcará 18, descida agora restrita a 2.500 pés. 18, descida 2.500 pés. É o Alfa Tantan que tá na linha? Nada, o Alfa Tantan tá livre até o 4.3. E quando chega lá, o Juliette Gravidoso já tá parqueado no 4.3, o mesmo solicitou cópia, porém não deu retorno na... Parecia que eu tava escutando ele não... Não me escutava, só checar lá com ele, com GPS também. Mais 83, decola aos 50, controle 120, decimal 8, bom dia. 208, obrigado. Ligou no 983. Bom dia. 983, contato na decolagem, suba ao 360, saída da EL. 360, da EL, Goro 983. Autorizado, 43, já temos. Realizador pista a vista, o TAT 3198, complete a aproximação, torre em 1895. 1895, obrigado. Chanel 1140, livre decolagem da 28, vento 210 graus, 08 mais. 1140, ciente, livre decolagem, pista 28. Recebe só 090 Aracaju autorizado, decola pista 28, inicia a curva, primeira curva direita, após cruzar 3.000 pés, prossegue saída Conde, controle 120 decimal 8, aciona 0271, o Juliette Bravo Delta 129. Livre pouso na 28, está 3198. Afirmo, reporta a Protax. Ouro 93, confirme a prova. 983 na proa 170. E tá efetuando desvio, 93. Controle, bom dia, o Xané 6140. Sua 350, o Xané 640, saída Arão, bom dia. Sessão 350, 6140. Conseguiu o controle? Negativo, 983, o motivo aí foi desvio? Não. É que a instrução foi manter a proa após a decolagem de 3.000 pés. Foi questionado, não precisava manter, porque interceptar. Estou mantendo por interceptação na rádio 198. Copiado, 193. Controle, Oceania 640, passou 3.000, agora está curvando à direita para Aron. Copiado, 640. Sacará 18, prossiga para 2.000 pés, o ajuste no 018, reporte estabilizado no LS. Sacará 18, 2.000 pés, reporte estabilizado no LS. 1191? Não, 3191 só. Poderia confirmar qual a saída prevista da coluna da cabeceira 28 para o Galeão? Seria Arbor, transição Block ou a Block 1? Saída da Euleda Bridge, mantendo saída da Euleda Bridge. Tá, Euleda Bridge, positivo. Só até ter uma restrição no montante e manter nível 100 até 30 milhas, tá ligado? Tá, até quando a 28. Positivo, nível 100 até 30 milhas da coluna 28, positivo, da Euleda Bridge, graças. Bravo, tá 3. 3198, solo 55, solo 121, décimo 9. Obrigado. Conforme o plano que nós recebemos, será direto Recife. Afirmativo, após Aron, direto Recife, 6140. Chame o centro Recife em 1251, alterne 1-3325. 251-3325, Goro 983. Sacarão 18, complete a aproximação, chame torre 1-1895. 8, cruzando a aproximação, chame a torre 18, na apresentação final, segmento ILS 2 da pista 28. Carcarão 18. Livre pouso, pista 28, vento 220 graus, 109. Parando 8, livre pouso. Xerém 1140, chame Recife, em 12685, alternativa 12545. 2845, 6140. E aquilo, Alfa, Porsche, parada 28, torre 1895, NH1908, Chile, Trotão. Ok. Aquilo, Alfa, Porsche, era chamado 28. Ok. A centena Petrolina autorizada é com a pista 28, curva direita, pode cruzar 3.000 pés, na saída mão, controle em 20.8. Funcionando 5-5 no ano, confirmando pós-mão direto. Sim, a porta pronta para o táxi liberacional, já estamos. Autonitango, via aquilo, Alfa, ponte para 28, torre 1895, negão no 09. Sim, já sai com a cena 28, o Alfa canta. Via aquilo, Alfa, 2-8, 2-8, 9-5, negão no 0-8.